Você está no maior show audiovisual de saudade do Pará. Você está no novo Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Essa não, covarde! Só estoura. De Barros estão abertos para nós. 3D. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. E aí, DF? Libera, libera pra mim. Libera, vai. Libera que eu tô afim. Pop Saudade. Libera pra mim. Espera que eu tô afim. Mas assim aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, fala, velha guardas. Aplica. Os velha guardas do pop já marcando presença aqui, obrigado. A gente dá valor. Meu amor, espera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer. Não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Olha o dele, Beradeiro. Ele, o seu grande amor pra Carla. Tony Edson. Almirante Barroso estão abertos para os nós. Velha guarda do Pop Saudade 3D. Os velha guarda do Pop Saudade são eles. Minha amiga Claudina e o William Cachorrão tá por aqui também, obrigado. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Olha o Ribamar e também o Macarrão. Tô aqui com a gente. Só de boa, olha. Você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. Brinque comigo assim. Dá-lhe Pop Shopping! Eu ainda. Família Pop Shopping, peso hoje com a gente. Bora, Chefinho! Chefinho, a Monique, a Mana e a matriarca, a Fernanda. Tá com a gente, o nosso muito obrigado, tá? Sem mim quase nada mudou. Comitiva de Alain e Deua. Ainda espero você. Vai! Hoje alguém me falou de você. A máquina do tempo. Tem ser pop saudade, você também. Também. Eu estou aqui. Bora, tio Pé, bora, Kelly. Sinal que eu vou te encontrar. Alô, Roberto, alô, Maurícia. Telefonar. Que é a Fabíola aí. É só telefonar. Eu estou aqui. Me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. William, o cachorrão do Guamá. William dos cachorros do Guamá. Agora é Pop Saudade 3D. Olha a Cláudia. Cuidado com mão de ferro, hein, meu irmão. Minha amiga Dayana, é no seu grande amor. Sei, o tempo já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Hoje alguém me falou de você. Pop Saudade 3D. Disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui. Te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal, eu vou te encontrar, é só telefonar, é só telefonar. O segundo tem Pop Saudade de volta aqui no Barudinho. Até 10 ninguém paga. Líderes de Barcarena, né? Equipe Ultra Show, vem com a gente desde ontem também, obrigado. Eu quero que você me diga agora pra dançar. Meu amigo Homem-Aranha, o cara que quase leva o cabo do DJ Neto da controladora. Tá aqui com a gente, junto com a galera da academia do tio Hélio. Obrigado, hein, Homem-Aranha. Ele é um show de som do Pindamá. Não há mais famoso, não há mais charmoso do que o do Pindamá. Equipe Ultra Shop, já aqui no Pop Saudade 3D. A equipe Ultra Shop já está no circuito. Então, Boguinho, vai. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Cláudia Carreira Solo, sempre no Pop Saudade, o som que dá valor. É tão generoso, Toninho, é tão carinhoso, DJ do meu Pará. Tá quente, chefinho? Um show de um som. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho, e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão, e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Pop Saudade. Eu e você nesse salão. Já já tem muita covardia pra quem dá valor. Venha, venha. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo, quero afogar essa paixão, quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Pop Saudade. Segure forte a minha mão. Da Deve já arrumando pra covardia já já. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Abre espaço no salão que o casal xodó do pop chegou. Alô, tio Pé e Kelly, mais pólvora. Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como... Os casal que tá direto aqui no Pop Saudade, sempre brilhando a nossa bandeira, assim como os nossos clubes, os nossos seguidores, o nosso muito obrigado. Também com a gente aí o casal, a Maurícia e meu parceiro Roberto Pop, chegando pra recordar. Alô dele, alô Carla. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk e lambada. Maurícia Marito Bense já está aqui. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Minha amiga Anne, só quero te ver. Lá de Marituba, Zé Gordo, tá na área. Bora, Anne, a minha magrela. Não vem esse papo sentimental. O som é sobrenatural. Deixa a sequência assim. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Pop! Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. mentiu, me usou e não quer mais. Alô, Pretinho, chega aí, Pretinho. Referiu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. DJ Big Show, a nova tendência em produções no Pará. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Covardia, agora. Pop Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. Essa não, covarde! Pop Saudade 3D. Tira essa paixão da cabeça. Tira essa tristeza. Do rabetão chegando junto, Tati da TF, né? Já não faz sentido essa busca. Quer falar com ela ou Pretinha? Ela quer falar com o Pretinha. Vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história. Você sem rumo, mais uma vez. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Assim, ó. Mesmo a cabeça e quem tem seu fogo, eu sem juízo faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço sonhar. Mas tenha fé. Assim, né? Mais uma vez você vai. Pop! Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. A bom bandido! Meu amigo Andrei, do Cisga da Brama. Bora, Andrei. Faço de tudo pra te agradar. vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma diamante assim, ó. Assim, ó. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal. É por isso que tu trai, é? Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Pop Saudade 3D. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Família Pop Show, pessoal de boa aqui do ladinho com a gente. Nosso muito obrigado. Essa galera de Ana de Deus, sempre quando pode, pinta aqui no Pop Saudade. Obrigado aí, Monigo, Chefinho, Amanda. E mais tá por aí. Toda a galera. Fernanda aí, obrigado. Passa o nome dos outros aí pra gente, tá, Monigo? Depois me diz, até amanhã. Sejam todos bem-vindos no Pop. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Empresária Fabíola Star, a mulher do VAR. Que amante. Quero ter você aqui. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Alô, Oni, chega aí, Oni. Fico pensando no que você pode. Olha quem chegou, Edivan. Leozinho tá na área, outra chuva, peraí. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Alô, Lucélia. Como machuca meu. Lucélia, cara de criança. Dor de esperar. Te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Eu queria ser bem mais. Lucélia, ela gosta de fazer o S. Meu querido Popó no comércio, chegando junto aqui no Pop Saudade. Chama considerado. Vamos lá. Que amante. Acordando. Quero ter você. Bora, Rafa, bora, Rafa. Aqui. Eu queria ser bem mais. Covardia, meu maestro. Estamos aqui hoje, aqui na Terra Firme. Hoje aqui no Bar do Gin, já quero convidar todo mundo para hoje, segunda-feira. Estamos de volta aqui, gente, a partir das 20. Aliás, começando 16 horas e até 22 horas ninguém paga ingresso, tá bom? Segunda-feira o Pop de volta aqui no Bar do Gin. Mostra como é que tá, maestro! Chuva que cai devagar. Só tem um jeito que está. O pé do segundo tá coçando pra ele dançar. Pra brincar, volta pra mim. Homem-Aranha e a galera da academia, tio Hélio. Eu disse, eu está no empenho aí, obrigado. Coisas que a gente Alô, garçom! Traz balde de cerveja que o Léo Gino chegou. Agora tá completo aí o time da equipe Ultra Show, que a gente tem um carinho muito grande. Traz gelada, meu irmão! Volta pra mim. Querido João, que não é o João do Pé de Feijão, gerente aí das lojas Fabílio, está aqui com a gente hoje, pelo prazer da visita. Seja bem-vindo, João. Sinta-se à vontade. Amor que pode machucar, só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Bora, preto, bora, Carmen. Amor que pode... Já tem a logo deles aí, primeiro? Passei, será? Joga aí, joga no telão. Olha aí, pretinho. Essa não, covarde! Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Espero tudo dessa. Assis Produções. Tá gravando? Tá gravando? Viver sem ela. Olha, pra você que gosta de ouvir o seu abraço, o seu alô, a primeira parte aí com o maestro, DJ Neto, já tá pronto, tá, gente? Você pega, adquire aí o preço especial. Também o Assis já passando pro cartão de memória e também pro celular. Chega aí com ele. Que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, que guardei e acumulei. Pop, Pop saudade. 3D. 3D. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. E que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui, atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, solução da minha solidão, querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam. A super máquina do tempo. Cadeiros, te acenando, te chamando, te querendo. Bote o pé, Blaquere! Tá na hora de bailar. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo. Também a Ultra Shop, beijo aí. Inclusive também. Bora, Tânia! Não, Gina, Tânia, toda a galera, o Edivan, seu grande amor. Minha amiga Lene de Barca Arena. A sereia, maestro. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir jamais do nosso amor. Fala, Gina, bora, Tânia. O que aconteceu de nos fazer viver. Alô, TF! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, romance louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono. Pop saudade. Fica sabidoso nos seus açoites, entregar meu corpo. Meu amigo Alex, o bairro do Marco, tá com a gente. Alô, Alex! Mas tudo isso é obsessão. Vamos lá, família! Imaginar a fantasia de amor por você. você, sonhando o dia. Hoje tem o Pop de volta aqui, a partir das 16 horas. E até 10 da noite, ninguém paga ingresso. Covarde da saudade. E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? DJ Paulinho Boy. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor. Denis e Carla, um casal dos peladeiros da saudade no Pop 3D. Mas tudo isso é obsessão. Saudade na TF, olha. Fantasia de amor com você, sonhando o dia. Pop Saudade 3D. Essa não, covarde! Ultra Shop tá que tá hoje, hein, meu irmão? Vai! Alô, Velha Guarda! Equipe Pop Show aqui na frente, obrigado! Essa galera maravilhosa lá de Lanilio, sempre aqui no Pop! Cadê o chefinho, rapaz? Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Pop Saudade. Só sei. Olha o fura hoje. Que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. E aí? Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei. O covarde da saudade. O covarde da saudade. O Linho Boy. Deixa o Alisson. Chega aí, Alisson. Só sei. Aí da produção. Que te queria ao menos uma vez. Pop Saudade. O cara descolar o peludo de cara. Assim, ó. Não me olha. Para Rivaldo, para Kery. Alô, Preto, alô, Carmen. Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou. Preto e Carmen, o casal pop sempre aqui. Olha o Vado na área, bora Vado. Fala comigo, não faz mistério. Rivaldo Pop, no Pop Saudade 3D. Minha amiga Aline tá na área, bora Aline. Um abraço, covarde. Sempre te amei. O Trajove, o Leozinho, ele, a Tânia, o Edivan, seu grande amor, obrigado a todos. O Edivan tá desde ontem com a gente, ele é a madame. Ultra show, baby! Mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você. Bora, Carla, cadê o Dene? O resto tanto faz. Ah, caceteiro. Passou, passou. Olha a Lucélia, porta, cara de criança. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Quebra esse gelo. E dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der. Vamos lá! Sempre te amei, do começo ao fim. Vem ser pop e saudade, você também. Mas não foi tanto assim. Tati da TF, fala Tati. Deu uma chance a mais. Eu e você. Tati da TF, o rabentão do Pop Saudade 3D. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Bora, dinheiro. O resto, Leginho. O resto tanto faz. Não me olha assim, não. Mas não me olha assim desse jeito. Perfeito, só Deus. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Amo você. Hoje, quinta-feira, Pop Saudade volta. Portaria liberada até 10 da noite. Você eu vou fundo pro que der. Você que tá em cima do muro, te decide logo. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama, eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Cita meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Nossa querida Laila está hoje aqui no Pop Saudade. Forte abraço a você, Laila. Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. Sinto que você. Você gosta mesmo de mim, amor? Ou se tem outro? Popó do Comércio e Rafa Saudade estão fechadinho com Pop Saudade 3D. Vale esperar. precioso, te aceito. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Popó do Comércio e Rafa Saudade estão fechadinho com Pop Saudade 3D. Mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Cedel vivo gravando, Alcides falando dos dois. Já tem a primeira parte aí, gente. Chega junto e pendrive, CDs, cartão de memória. Preço promocional hoje. E já estamos gravando a segunda com o Covarde. Olha o Tio Peba da Keren. Olha o casal Xodó. Alô Maurícia e o Roberto Pop. Pop Saudade 3D. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu, per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Pop Saudade da TF. Al di là ci sei tu. Pop Saudade 3D. 3D. Saudade. Pagado tu amor, deliro por la falsía con que ha pagado tu amor, yo quisiera tenerte a mi lado todo el día de mis ocultos amores. Mi bien, yo te contaría, pero es inútil mi anhelo. Um abraço aí, patrocina, organizada a família Alves Celeste do Pai Sandu, está aqui com a gente marcando presença, obrigado, tá gente? Seja bem-vindo aqui no Pop Saudade. Bien sé que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privaste tu mirada, mi alma sin ella no vivo. Voy a esconderme a una selva sola a llorar. Lingo Boy. Tal vez estando lejos, mi mis sentimientos logré ocultar. Tal vez estando lejos, mis sentimientos logré ocultar. É que meu irmão vai matar o Satanás. Tá muito quente. Em uma noite serena. Acho que o tanto de suor que eu já derramei dá pra temperar um peixe. Contemplando as estrelas, a la mais bella le pregunté. Meu parceiro Clentino da Ultra Show, chegando junto. Alô, Clentino! Mi amor, tá completo o time agora. Pedi por ella, al Dios piadoso resignación. Para pedir por. Olha o chefinho voltou! Al Dios piadoso. Bora, bandilha, bora, banda! Resignación. Ultra Show aqui. Reginaldo! Tentaste me deixar inutilmente. A força da corrente. Trisha Lazar, amiga Lene de Marcarinha, um beijão carinhoso, olha. Te fez voltar pra mim, estou contente. Se voltaste diferente, não importa, meu amor. Então, para de chorar, para de sofrer. Que um grande amor tu podes ter. Deixa de correr atrás da ilusão, pois é todo teu, meu coração. Disseram tanta coisa diferente. O povo é exigente. Vê maldade numa flor. É correndo. Eu sei que tu és minha tão só. Ora, dei! Vixe de cara da Brahma. Matos dessa gente. Aí, magrela. Eu não ligo, meu amor. A super máquina do tempo. Para de chorar. Para de sofrer. Que um grande amor tu podes ter. DJ Paulinho Boy. Deixa de correr atrás. Bora, minha Ultra Shopping. Os velhos aguardam só na manha ali. Isso é todo teu. Rola a canção. Teu coração. Reginaldo é bom demais, né, cara? Viajando! Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem mais fim. Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você não percebeu. Sangrando. É, com você parece um ladrão. Você parece um ladrão. Pop Saudade. Que vai os corações roubando. Que vai matando as ilusões. Pois pra você seu sentimento já morreu. O amor bateu na sua porta, porém você não percebeu. Ei, Bilu, Bilu, Bilu, meu gato, cadê você, gostoso? Vim bater uma foto da vampira, quero postar no Instagram, eu adoro. Que não tem mais fim. você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você nem percebeu. É o pop da TF. Deixou meu coração sangrando. Você parece um ladrão que vai. Não trachou bem nos telões, meu irmão. É muita onda. Que vai matando as ilusões. Pois pra você nada importa. Equipe Ultra Shop, já aqui no Pop Saudade 3D. A equipe Ultra Shop já está no circuito. O amor bateu em sua porta, porém você não percebeu. Vai chuva do rei. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Foi só um verão que ficou pra sempre no meu coração. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Pop 3D. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. As Pop Shop 3D. Já passou, não durou mais que um verão. Dale Pop Shop! Dentro do meu coração. Galera, Pop Shop, beijo aqui no Pop hoje. Assim, ó. Como foi tão louco aquele dia. Estavas procurando companhia e eu ali querendo me chegar. Me chegar. Charme, você me esnobando e eu na minha. Louco de vontade, eu não sabia que você estava afim. Quero desejar aí um feliz tiro a todos que hoje chegam junto para curtir o Pop Saudade aqui no TF, aqui no Barudinho. O nosso muito obrigado, que Deus possa abençoar cada um de vocês, gente. O nosso muito obrigado pela presença, pela preferência hoje do Pop Saudade aqui. O nosso muito obrigado, tá bom? As pessoas também que vieram de longe para curtir o nosso trabalho, para prestigiar. A gente fica muito lisonjeado com a presença de cada um aqui, tá bom? Vamos lá então. Valeu, estamos de volta aqui. Até 10 ninguém paga ingresso. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Os velha guarda do Pop Saudade 3D. Os velha guarda do Pop Saudade são eles. Não durou mais que um. Bora Preto, bora Carme, bora Rivaldo, bora Kelly. E a Tati da TF, junto e misturada. Bora Claudina, cuidado com ele, cachorrão, ele é perigoso. Chegou a Lu das coleguinhas. Lembra como foi tão louco aquele dia. Estavas procurando companhia e eu ali. Mas pólvora. Me chegar, me chegar. Já. As coleguinhas do Pop Saudade 3D. Eu na minha, louco de vontade, não sabia que você estava afim. Outra vez, pra voltar a ser feliz, eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Olha o casal Preto e Carme aí no telão. A novo logo que frisou só filé, olha aí, meu irmão. Pra mim outra eu vez. Fiz uma oração. vovó do comércio. Minha amiga Rafa, saudade, obrigado. Do maior valor desse cajá. Alô, Pretinho. O Bira. Pop Saudade 3D. Só eu que não sou. Hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar. Aqui tão sozinho, tão triste a esperar. Venha cuidar. Minha amiga Dayana, querida Dayana, era o seu grande amor aí, obrigado. A gente dá maior valor nesse casal. Um abraço no Covarde. Pelo do cego. Você parece que é cego. Não vê que estou te olhando. Que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Brinca com os seus amigos. Sei que você está sozinho e como eu estou carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. A super máquina do tempo. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Sei que você está sozinho. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Da tua longa estrada e tudo que eu recebi de você. Eita, com outra show, tá com o cachete hoje. Você não. Bora lá. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Edivan tá desde ontem, ele é a patroa. Alô, Anne. Alô, Magrela. Um abraço, covarde. Super Máquina do Tempo. Pop 3D. 3D. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou. Bora, Dani, bora, Carla. Apenas se divertir. Os casais aqui. Que eu recebi. Maurícia. E também, Furegão Roberto Pop. Que eu não sei dizer. Chupei aquele, olha. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra quem? Pra mim. Pra quem? Pra mim. Vem ser pop saudade você também. Sei tudo vai e passa e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu pop, pop, ao grande amor. Saudade. Que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Saudade na TF. É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olho. Pop saudade. O coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem ter. amigo Bira chegando junto. Ele é a Geise. Fala, Jorginho! Lambe, lambe! Bonito, nada é mais bonito do que amar você. Pelo nosso amor, vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Equipe Lambi Lambi no Pop Saudade 3D. Equipe Lambi Lambi, sempre Lambi Lambi. Máquina do Tempo 3D. Pop, pop, pop, pop. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. O Ira Cachorrão dá valor. Olha aí. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Pop Saudade. Que lindo romance que já existe. Sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me Assis Produções. Tá gravando? Tá gravando? Olha só, avisando que sábado tem Pop e Saudade no Batalha de Maiores, festa de Drachão do estado do Pará, Baile dos Coroas em Tauari, Capanema. Pop Saudade, Rubim Saudade. Irmão, vai ser muita hora, né? Vamos lá. Você, domingo é Lacraus. Ô, Lacraus. Alguém que vai amar. Pop Saudade. 3D. Aí você vai saber. Perdeu. E perdeu. Falando é o gato que dorme em cima do telhado, não paga aluguel, ainda pega as gatinhas. Tem que ser malandro. Lembro que você me falou. Pão de otário é marreta. Saudade 3D. 3D. Não deu valor em mim. O Linho Boy. Não vou mais chorar. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. CD ao vivo de qualidade. É com Assis Produções. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Alguém que vai me amar. Assis! Pode finalizar nessa aí, tá bem, irmão? Aí você vai saber. Pop Saudade. 3-3-3-D. Um grande amor. Pop Saudade na TF.